pouca gente acredita em amor à primeira vista. Mas quando eu a vi, tirei todas as outras da lista. Ela se fez de difícil, mas eu persisti. Foi embaçado, eu nem sei como, mas consegui, pra variar. No começo tudo era bonito, mas depois de um certo tempo foi ficando esquisito. Parecia que o encanto inicial tinha acabado. Várias cobranças pra me deixar injuriado. Parecia que ela não me conhecia mais. Queria que o resto do mundo deixasse pra trás. Que o meu tempo disponível não era suficiente. Mas o amor dela por mim não era nada convincente. Ainda bem que eu percebi a tempo e falei logo pra evitar o maior constrangimento. Se é fini, tudo acabado já não dava mais. Pelo menos comigo mesmo agora eu tava em paz. Datas e nomes diferentes, um final parecido. Mesmo enredo, só que a história aconteceu comigo. Fato verídico, digno de cinema. Luzes, câmera, ação, separação no fim da cena. Trama perfeita, final surpreendente. Só fui perceber quando chegou nos finalmente. E agora já era. Sobe a legenda e aquele sentimento bonito já virou lenda. Eu só quero que ela entenda e parece a lenga-lenga. Namoro não é pano, se rasga, não se remenda. Kenga, mente a rodo e dá uma de santinha. Que nem a personagem da novela que ela via. Corre atrás de mim porque os caras ganharam a cena. E sabe que esse tipo de mina não vale a pena. Hoje ela vem, quer que seja como antes. Mas agora não dá, tá ligado? Sem chance. Ela era princesa, não era do que meu. Quando de repente... cabulosa, olha só que conversa. Ela era princesa, não era do meu. Menina cabulosa, olha só que conversa. Sem chance pra você, moro? Tudo acabado? Aí é que você se engana. Ela me ligou naquela mesma semana, dizendo que me amava, não vivia sem mim. E lamentava que tudo tivesse terminado assim. Sabe como é mulher, aquele drama, aquela cena. Aquele blá blá blá pra ver se a gente sente pena. Dizia que agora entendia meu lado e não faria nada pra eu ficar chateado. Nesse chaveco eu não caio mais. Lembro que ela havia dito que não correria atrás. Ironia do destino, ou seja lá o que for. Quando eu tava com ela, quem disse que ela deu valor? Eu ainda pago um pau, mas não vou dar boi. Não vou errar duas vezes, a chance dela já foi. Se ela quiser, pode ser que a gente seja amigo. Mas se um dia ela casar, acho que não será comigo. Vulcão de dissimulação em plena erupção. Caprichou na encenação, mas eu sabia a sua intenção. Descaradamente, ela mente outra vez. Desmente na minha frente o que eu sei que ela já fez. Ela disse que tudo foi culpa minha e me lembrou das vezes que eu deixei ela sozinha. Tadinha, entrava em depressão se não me via. Mas ela não entendia que eu tava na correria. Cheia de amiga em volta pra dar conselho. Mas hoje a que sobrou ela só enxerga na frente do espelho. Olho vermelho, o choro é comovente. Se ela deu mancada, nova chance não vai ser pra gente. É bem difícil passar por cima disso. Sem respeito, sem envolvimento, sem compromisso. Disse pra ela que nada é como antes. Infelizmente daqui pra frente. Menina cabulosa, olha só que conversa. É, tudo na palma da sua mão. Sem chance pra você, moro? Sem chance, sem chance, sem chance, sem chance pra você, moro? Sem chance, sem chance pra você, moro?